Você já teve problemas anais? Eu tenho a solução pra você. Vamos aplicar bomba, vamos aplicar bomba. Eu aplico bomba, eu aplico bomba. Eu aplico muita bomba, direto na minha veia. Eu pego 5 agulhadas e dou ao mesmo tempo em cada veia. Eu encho o meu braço de muita bomba, olha só. Eu uso bomba. Se você não usa, você é burro e fraco, seu otário. Vai se fuder, seu nóia, burro fraco, fraco. Eu sou gigante, pareço um milho. Se liga meus braços, eu peso 80 mil quilos. Eu pareço um milho, eu levanto um trator em cada braço. Eu enfio bomba no meu braço. Eu gosto de usar bomba, eu aplico mesmo. É maromba 666, satanismo. Essa é a lenda, o bagulho é louco. Eu vou enfiar mais maromba ainda. Eu vou pegar GH. Eu vou usar GH e vou enfiar no meu braço. E junto com trembolona e outras paradas. E também eu vou ficar muito monstro, muito gigantesco, grosso. Eu vou comer seu cu, eu vou arrombar seu cu com meu pau gigantesco, gigantaço. Tipo assim, tipo, tá ligado? Eu sou chucro mesmo, eu sou grão. Se liga minhas veias, eu sou trincadão. Eu pareço um mapa mundi, todo rasgadão, tá ligado? Ó meus braços, o bagulho é louco. Eu bebo cerveja e tomo pomba ao mesmo tempo. Injeto tudo na veia porque eu não tenho medo. Quando eu ficar gigante, não precisa preocupar. Meu corpo gigantaço não vai te atrapalhar. Eu me dobro de lado pra passar nas portas, porque eu sou muito forte, senão eu derrubo sua casa só chegando. Eu trombo nas paredes, eu derrubo as paredes. A sua mulher tá me olhando, sabe o que eu faço? Nada, porque eu respeito as mulheres e uso bomba. Eu uso bomba. Vamos lá pro refrão, vamos pro refrão, é assim ó. Vamos lá, refrão bonito. Vamos se unir, maromba 666, usando muita bomba, contando pra vocês. Se você é um frango, otário e fraco, vai se fuder, enfia essa porra no braço. Vamos se unir, maromba 666, usando muita bomba, contando pra vocês. Se você é um frango, otário e fraco, vai se fuder, enfia essa porra no braço. Vamos se unir, maromba 666, usando muita bomba, contando pra vocês. Se você é um frango, otário e fraco, vai se fuder, enfia essa porra no braço. Vamos se unir, maromba 666, usando muita bomba, contando pra vocês. Se você é um frango, otário e fraco, vai se fuder, enfia essa porra no braço. Ai meu cu. Ô marombaiada, é zoeira essa porra aqui, hein. Não vai me esculhambar na porrada não, que eu apanho mesmo. Eu sou fracão, bagulho eu sou frangão. Bagulho é pra zoar, pra fazer o rap satânico, tá ligado? Maromba, bagulho é louco. MC seu pai me quer pelado. MC Androidon, o barão do shitcore.